Quero cumprimentar o presidente legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Mário. Cumprimento também a secretária da mesa, a vereadora Sandra, as demais vereadoras, vereadores, aos servidores dessa casa e ao público que nos prestigia pelas mídias. Inicio a minha fala externando a aprovação de um projeto que apresentei a esta casa, que institui a Semana da Solidariedade e da Cidadania. Importantíssimo nesses tempos que estamos vivendo, né? Tempos onde as pessoas que já tinham dificuldades financeiras, agora estão em maiores dificuldades ainda, muitas vezes não conseguindo trazer o pão para dentro de seus lares, né? Então isso realmente nos consterna, nos deixa consternados, e sabemos que a população taquarense são realmente solidários, é feito da grande maioria de pessoas solidárias, de pessoas que se preocupam com o próximo, né? Então na primeira semana então do mês de julho, se sancionado pelo prefeito, então teremos a Semana da Solidariedade e da Cidadania. Também sabemos que, como muito bem falou a vereadora Cirlei, né, na sua fala aqui antes, a respeito da união, né? Então as pessoas unidas com o mesmo propósito é a maior força política que se tem, né? Com certeza, se queremos melhorar o nosso município, temos que fazer a nossa parte. E falando em fazer a nossa parte, nós aqui eleitos no Legislativo Taquarense, eu, pela honra que Deus me deu através do voto da população, em 2012 me elegi, em 2013 iniciei meus mandatos e graças a Deus consegui trazer muita coisa para o município de Taquara. Aqui, semana passada, a vereadora Carmen pegou e disse que o papel do vereador não é só pedir uma iluminação, não é só pedir um conserto de estradas, um patrulhamento, mas tchê, isso é o mínimo que o vereador faz. O que faz aquele algo a mais é aquele que realmente se dedica, aquele que não fica só pedindo para que o executivo faça, mas que corre atrás, que faça a sua parte. Fiz pelo hospital de nosso município, onde conseguimos trazer 500 mil para o nosso hospital. Fiz pelo microempresário, trazendo microcrédito para Taquara. Fiz para que os nossos jovens, os nossos cidadãos tivessem a qualificação de curso técnico pelo Pronatec, técnico em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, mecânica diesel. Também fomos a Brasília e conseguimos assegurar um recurso de 42 milhões. Mas vereador Guido Mário, meu presidente, aonde é que está? Né? Aonde é que está quando a gente precisa desse recurso realmente aqui em Taquara? Por enquanto ainda, a Corsã não conseguiu ainda fazer a sua parte. Mas quero dizer também, vereador Guido Mário, que todas as minhas campanhas, elas foram campanhas lícitas. Eu nunca fui caçado, eu nunca fui impedido. E no momento, se tivesse impedido, eu não estaria empencado em algum cargo público, vereador. Eu teria dignidade para dizer, não, né, não quero, não posso. Mas, sabendo que tem pessoas que fazem, que se aproveitam da oportunidade, para depois apizinhar muitas vezes. Mas nós, enquanto população, nós, enquanto representantes de nosso povo taquarense, nós temos que fazer o nosso máximo. Porque não podemos, eu não posso aqui julgar cada um dos colegas vereadores, porque cada um faz sua parte. Mas com certeza, no momento que querem me atacar, senhor presidente, eu tenho que sair em defesa, eu tenho que mostrar que eu faço aquele algo a mais do que pedir um conserto de lâmpada, um patrulhamento, um ensabramento de estradas, que a população do interior sabe que é necessidade. Quero cumprimentar o secretário distrital de Padilha, Mário Pires. Tenho a honra de ser genro dele. Mas quando eu não peço para o meu sogro. Eu peço para o secretário, aonde muitas vezes não consegue me atender. E não me atendendo, ele não está atendendo a população daquela comunidade, ele não está atendendo. Mas porque ele não quer, não. Porque muitas vezes não tem condições de fazer. Né? Então, com certeza, temos que aqui unir forças e parabenizo a população de Taquara e parabenizo ainda mais todas aquelas pessoas que se mobilizam para fazer o diferencial para o nosso município, principalmente em um momento onde nós sabemos que a dificuldade está à nossa porta. Né? Abriu agora o Calçado Sandras, reabriu, né, a sua fábrica na Padilha, mas amanhã quero ter uma conversa com o gerente Serginho para saber como vai ser o encaminhamento, se vai abrir a pleno. Queremos que abra a pleno a fábrica, porque ali absorve 150 empregos, né? Onde são 150 famílias que dali sobrevivem. Queremos que muitas coisas boas aconteçam para o nosso município. Desejando a todos uma boa semana. Fique com Deus.